pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Salmo 5 e verso de número 3. Bom dia, meus irmãos. Essa segunda-feira que estamos com prazer, desfrutando de todas as bênçãos que recebemos desse final de semana. Muitas bênçãos nas igrejas, os relatos daquilo que Deus está fazendo no campo de trabalho, a mobilização na obra do Senhor. E eu quero aproveitar, já que está se aproximando aí o dia 13 e 4, a chamada que está aí, convocando o povo de Deus para esse grande congresso do departamento feminino. Vamos estar unidos, vamos estar realmente vivendo aquilo que a igreja primitiva sempre viveu, a comunhão e a bênção de Deus, ela possa repousar sobre a vida de todas essas mulheres virtuosas, guerreiras, que estão se reunindo nesses grandes ensaios para esse momento feliz, abençoado de 13 e 4 de dezembro. No dia 11 de dezembro, ali em Paulo Bento, na nossa igreja que está sendo construída, nós estaremos ali reunidos para um grande momento de culto, de ações de graças. E nós queremos convidar a igreja. Estamos vendendo, colocando à disposição dos irmãos a ficha do churrasco para que aquele dia, domingo de manhã, domingo à tarde, vamos ter um almoço no meio-dia e à tarde um grande momento de louvor e de adoração a Deus. Eu quero convidar a comunidade de Paulo Bento, os irmãos, os amigos, as pessoas vizinhas. Nós queremos contar com a presença dos senhores, das senhoras, das autoridades. Estaremos nessa semana já fazendo contato com toda a comunidade, enviando nosso convite para que vocês possam estar conosco. Guarde essa data, 11 de dezembro, 9 da manhã, ali em Paulo Bento. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. A aurora, o amanhecer, é o portal do dia e deve ser guardada com orações à sua chegada. É a ponta do cordão que amarra as ações do dia, devendo ser atada com devoção. Quantos que já estão me ouvindo e que saíram de casa e não oraram? Quantos que não fizeram nem mesmo a leitura de um texto da palavra de Deus? E eu quero que você receba essa repreensão. Não é uma censura, mas que você volte a viver esta experiência. Como é maravilhoso quando podemos falar com o Senhor logo ao acordar, antes mesmo de iniciarmos as atividades cotidianas. Como é bom podermos agradecer a Deus antecipadamente por tudo que Ele fará, tributando-lhe louvor por ver amanhã de mais um dia. É o Senhor que nos faz deitar em segurança, quem nos permite acordar e continuar a respirar, que Ele mesmo criou o oxigênio para a nossa sobrevivência. Aproveitemos-nos todas as manhãs para orar, agradecendo a Deus pela noite tranquila e pelo dia que começa, pedindo sua bênção. Reconheçamos que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Entreguemos-nos nas mãos do Todo-Poderoso, pedindo-lhe graça, entendimento espiritual, para compreender suas orientações e fazer a sua vontade. Com Ele, amado ouvinte, no controle da nossa vida, o nosso dia a dia torna-se-á mais produtivo, mais abençoado. E Deus, por certo, ficará muito feliz se amanhã você levantar e, antes de qualquer outra coisa, dirigir a Ele uma oração de gratidão pela noite que passou. quero nesse momento orar com você. Eu quero te louvar mais uma vez na beleza da sua santidade pelo dia de hoje, pelas vitórias do final de semana, pelas almas que se renderam aos teus pés, aceitando a ti como Salvador, pelas curas, pelos milagres, pela bênção material, pela saúde do corpo. Eu te agradeço, Senhor, pelo alimento da mesa. Eu te sou grato, Pai, pelo ar que respiramos. Eu te sou agradecido pela cidade bonita, bela, onde vivemos. Te agradeço pela igreja abençoada, qual tu me permitiu ser o pastor. Eu te sou grato, Senhor, pelos anos de vida que o Senhor tem alcançado aos nossos milhares de ouvintes, pelas vitórias que eles estão tendo. Te sou grato também até pelos momentos de apertos, de lutas, de aflições que sentimos, porque sabemos que nas batalhas nós também somos aperfeiçoados. Senhor, agora eu peço misericórdia em favor dos irmãos, daqueles que não conseguem levantar a sua voz em gratidão a ti, daqueles que não entendem a bênção de Deus, daqueles que estão vivendo horas de crises em suas vidas. Socorra eles agora. Em o nome de Jesus nós pedimos ao Deus dos céus e agradecemos. Amém e amém.